jej namaha. Sente o cheiro do meu bairro. O ambiente é produzido sempre, a gente é conduzido sempre, a gente é induzido sempre a virar bandido sempre, a gente morde a isca sempre, eles vêm e atira sempre, a burguesia triplica sempre, a grana que escraviza a gente. Desativaram meu terceiro olho, antes era o pelouro, a corrente agora é de ouro e faz um compasso atirar no outro. Só tinha 10 quando vi um corpo, tinha 11, virei um copo, aos 12 anos acendi um toco, passei dois queijos de um amigo louco, um belo dia deram só no coco, agora ele era um amigo morto. Queria que fosse ficção, mas não tô aumentando nem um pouco. Depois ficou mais neurótico, 33 da rua da narcótico. Desce mandar, viu os irmãos rodar, universo caótico. Melhor focar na lírica, alquimia sem química. Perto dos meus, longe dos teus, a música é minha clínica. Já nem choro, ouroboros, teoria cíclica. Do aprendiz, a grão-mestre, a correria é mística. Ganapataye namaha sharanangalesha. Om Ganapataye namaha sharanangalesha. É uma hora da manhã e o bonde todo se apronta. Desce beco, viela, PV, só tipo Colômbia. Não tem mais lado B nem lado A. Acho que eu vi um gatinho, é o carro do gato pra te assombrar. Skunk aqui faz sucesso, elas acham radical. Tá na boca desses pirraia sem Samuel Rosa no vocal. E na cintura uma quadrada, tu se sente o rei de espadas. Faz um moche de cabeça no meio da roda punk. Só que aqui é Olinda Lost, terra de Chico e de Yogi. Rock de adulto, recreio dos traficantes. Só que aqui é Olinda Lost, terra de Chico e de Yogi. Rock de adulto, recreio dos traficantes.